Nós estamos aqui mais na qualidade de AGIM, eu como presidente, por inerência, enquanto presidente da Câmara, sou o presidente desta associação que foi constituída há uns anos para promover o centro da vila e do concelho na altura da regeneração urbana e daí para a frente transformou-se como entidade de apoio e de promoção dos pequenos frutos. E porquê? Porque é isso, porque nós temos um histórico de plantação de mirtilo com cerca de 25 anos, por aí assim, em que fomos o primeiro município do país onde se fizeram experiências na cultura do mirtilo. Daí para a frente foi crescendo lentamente, alguns agricultores abandonaram aquilo que também era uma das nossas forças da altura, que era a produção leiteira, tal como vagos, portanto há aqui algumas afinidades também em termos de evolução e de ocupações profissionais e portanto nós tínhamos também no início dos anos 80 uma grande força na produção leiteira com duas cooperativas que ainda hoje existem, as duas primeiras cooperativas do país constituídas em 1924, as duas, a cooperativa do Val de Vou e a cooperativa de Sanfins, que depois originaram a Lactogal e mais tarde a Laticup e hoje, nem sei como é que chama bem, a organização destas cooperativas e portanto, aquilo que era a produção da leiteira lá decaiu completamente, também porque as unidades empresariais ligadas ao leite, nomeadamente a Gresso, que fabricava o queijo e a manteiga, foi deslocalizada, com a agregação da Laticup à Proleite, etc., e à Agros, e portanto perdemos ali muita da ocupação leiteira, com um tipo de terreno muito diferente do daqui de Vagos, lá a produção leiteira em pequena escala, mas cada agregado familiar quase que tinha obrigatoriamente uma ou duas vacas, ou três ou quatro, conforme, mas nunca em unidades muito grandes, e foi necessário transformar essa agricultura também já nessa altura, e foi-se transformando porque começou-se a sentir que havia ali alguma garantia inicialmente do escoamento do mirtilo e garantia em termos de produção e de valia para o produtor. E isto cresceu até nós chegarmos aí ao início da década anterior e sentirmos que era necessário fazer mais e aumentar a produção e aumentar a promoção. E daí ter surgido a AGIM, ou a AGIM estender o seu raio de ação para essa área, a área da promoção. E tenho feito de forma, penso que, muito válida, e não é por ser presidente, porque eu, como digo, sou presidente, porque tenho que ser ainda. Mas tenho feito, criou-se a Feira do Mirtilo, que é hoje um grande evento de promoção do mirtilo e dos pequenos frutos, e a partir daí, há dois anos, começámos a sentir necessidade também de ir para outros terrenos, porque não podíamos limitar isso apenas a Severo de Voga, e portanto hoje a produção do mirtilo e dos pequenos frutos está disseminada em grandes áreas do país. Algumas com quase tanta produção como a nossa já, e em perspectivas de terem ainda mais, porque têm grandes áreas de terreno, nomeadamente Idanha. E portanto esta parceria surge daí, surge da aposta da Câmara de Vagos em querer promover aqui também o apoio a potenciais investidores na área agrícola, e da nossa vontade de ter parceiros, e portanto um parceiro que sentimos que é um parceiro ótimo, porque, como disse, há aqui algumas afinidades, para além de sermos um município próximo, que faz parte da mesma CIME, estamos aqui disponíveis, está a AGIM, através dos seus técnicos e da coordenadora, a doutora Sandra, que é a coordenadora, a Sílvia, que é a técnica do terreno, e que está aqui para ajudar naquilo que forem os esclarecimentos técnicos aos potenciais investidores, e fazemos no âmbito desta parceria que criámos, com toda a vontade de darmos o nosso máximo e de que isto venha a surgir grande efeito. Penso que é um objetivo também da Câmara promover uma bolsa de terras. Nós já temos uma primeira bolsa através de uma fundação, estão a ser desenvolvidos os projetos no âmbito de candidaturas aos programas comunitários. Temos já numa segunda fase, com outro tipo de terrenos afetos à bolsa de terras, que são zonas de baldio das juntas de freguesia e particulares, que, para outras áreas. Vamos apostar na zona da floresta, por exemplo, que nós temos uma grande área de floresta, o terreno é bem diferente daqui, e portanto esta segunda fase da bolsa será um pouco por aí, floresta, outros frutos, tipo arbustos, tipo medronho, estamos a pensar no medronho em algumas áreas, etc. E portanto há que variar, para que isto é também um objetivo que eu penso que a Câmara de Vagos tem, e nós também, que é a criação de emprego. Para além de tudo, isto também cria emprego. Pouco ou muito, se nós tivermos 40 ou 50 projetos, já emprega muita gente. E, portanto, nem que seja só o próprio emprego. Daí, como digo, há uns esclarecimentos em relação à parceria, às técnicas da alusão, mas nós estamos aqui de corpo e alma para trabalhar nesta parceria e para ajudar naquilo que soubermos e que pudermos, para os potenciais empreendedores destas áreas no Conselho de Vagos.